Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6 da tarde, tá começando mais um Pretinho Básico. O Pretinho Básico está falando ao vivo essa semana de Santa Catarina. Estamos ao vivo de Floripa para todo o sul do Brasil, nas frequências da Rede Atlântida. Estamos ao vivo para todo mundo pelo atlântida.com.br. É o Pretinho Básico no ar, saudando os melhores integrantes do FM. Max Piangers. Maurício Amaral, pode aumentar um pouquinho meu microfone? Eu agradeço. Tu acha que assim está melhor? Sempre que tu opera, tu abaixa os nossos microfones e deixa o teu microfone mais alto que o de todo mundo. É proposital. Maurício. Carlos Eugênio Cagê também está em Floripa. Olá, muito bom final de tarde. Meu querido certo. Everton Cunha. O meu microfone ele deixa alto sempre. Ainda bem. Fico muito feliz. Muito obrigado, Maurício Amaral. Como é que tu tá, Porã? Tô bem, cara. Tô bem. Parece muito. Me achar aqui. Juiz de carnaval. Aí você deve estar se perguntando, pô, cadê o Feta, cara? Cadê o Feta, meu? Ô, Cleo, sabe o que aconteceu com o Feta? O que aconteceu, cara? Tá preso no trânsito. Acha que é malandro, entendeu? Agora tá vendo, tá passando que os nossos queridos irmãos, os catarinenses, né? Os catarinenses passam nesse trânsito da ilha de Santa Catarina. Florianopolitano, seu burro! Os nossos queridos florianopolitanos passam todo dia. Chegou, o Peter tá passando agora. Olha o carro dele ali. Olha a emoção do Almir. Linda. A emoção do Almir vendo o Peter chegar. Carro lindo, cara. Maurício, tá ali, ó. O Rafinha. O Rafinha estão juntos. Eles estão ali se cumprimentando agora, se beijaram na boca. Não tá com ciúme do Rafinha, Almir? Maurício, eu aceito. Hoje pela manhã, tomei conhecimento de que em Florianópolis, o Piange já deve saber disso, pra ele é óbvio, mas fazer o quê? Tomei conhecimento que em Florianópolis não se fala congestionamento, porque congestionamento é quem tá com o nariz trancado. Ah, é o quê? Não se fala em engarrafamento, aqui é fila, tá na fila. Tá na fila, não faz sentido. Cabe engarrafamento, cabe congestionamento. Engarrafamento. Foi o Bola. Cabe fila também. Veja que o Bola tá é gaúcho, né? O Bola é gaúcho, tu tá ouvindo um gaúcho falando. Eu ouvi um gaúcho, foi ele que me saudade disse. Saudar a chegada dele, aqui está Rafinha! Pô, obrigado aí, hein? Rafinha, virado, Rafinha, virado. Meu som de chegar já ficou perfeito, meu som. Meu microfone, meu fone. A babada foi minha, dei o caminho. Deixa eu ver como é que ficou aí. Fala aí, Almir. Maravilhoso. Fala aí, Mr. P. Já falei, boa tarde, falo de novo. Ah, então tá, é nóis. Eu tava ouvindo agora aqui, ô meu. Onde é que você foi? Parabéns. Não, a gente saiu do hotel faz 12 minutos. Do hotel até aqui é 5 minutos. É muito rápido. Mas tava realmente complicado. Era uma vacilada também. Fala a verdade, ele errou a saída do hotel. Foi isso aí. Só poderia ter sido. Era pra sair pra direita, sair pra esquerda, mas não dá nada. Tamo aí, tá tudo certo, tamo de volta. Tá meio perdidão, né, Magnata? Com o Pretinho. Não, tô bem, cara. Como é que eu vou me perder aqui? Hoje, né, Magnata? Só como é que é. Ô, meu, vamos nós então com os destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde de inverno, outono e inverno em Florianópolis. Chegou o inverno! Que beleza! Santa Catarina deve receber 354 câmeras de monitoramento urbano até o fim do verão. O sistema deve ser instalado em pontos onde há mais criminalidade. Destaques do Clique, isso aí, né? Sim, sim. Ah, bom. Por quê? Não sabia. Claro que sim, o programa começa assim, né? Com os destaques do Clique RBS. Primeira vez que eu tô ouvindo o programa, pô. Segundo estatísticas oficiais, a criminalidade é menor em locais onde existem câmeras de vigilância. Câmeras inteligentes serão instaladas nas cabeceiras das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, em Floripa. A tecnologia permite o reconhecimento de placas de veículos e a leitura biométrica facial, acessando um histórico do veículo. Furtados, roubados ou procurados, e de pessoas foragidos com mandado de prisão, pessoas procuradas com antecedentes criminais. Isso é importante, né, meu? Porque é o Big Brother. Tem que aproveitar. É um caos a ilha, porque só tem uma ponte, né? Um lugar que liga a ilha ao continente. É só uma ponte que vai e uma ponte que volta. Vira um caos, a cidade vira. Mas dá pra se aproveitar também, pra segurança. É verdade. Muito bom. Então, colocar essa câmera de fiscalização ali, né? De monitoramento na ponte é muito inteligente mesmo. Uma vez um amigo meu, o DJ Alma. O Amir não pede a palavra, né? Ele sai dando. Um amigo meu, DJ Alma, DJ Alma. Ele foi deixar um amigo ali na beira-mar, deixou na beira-mar, e deu uma buzinadinha pra dizer, tchau. Na hora que deu uma buzinadinha, a polícia que tava olhando atrás achou que tinha sido sequestrado. E tinha buzinado pra polícia coisa e tal. Certo. Chegou na ponte, fecharam a ponte por causa dele. Quem é o Djão? Quem é o Djão? Com a arma em punho. Ali põe escopeta. Quem é o Djão? Quem é o Djão? Sou eu. Com a voz bem fininha, né? Sou eu. Não era o Clã, mas se apavorou. Ah, não. Nós achamos que tu tinha buzinado porque o carro era roubado. Daí tu quis avisar que ia sequestrado. E aí nós, e não era, na verdade. Não era, mas pelo menos deu pra notar que os caras estão organizados. Excesso de zelo. Nunca a é demais. A polícia tá ligada, gente. Muito bem. Já está com o Internacional de Porto Alegre a minuta do contrato com a construtora Andrade Gutierrez. Que novela. Sobre a reforma do estádio Beira-Rio. O texto está sendo avaliado pelo escritório de advocacia que presta consultoria ao clube. Em maio deste ano, o Inter oficializou a parceria com Andrade Gutierrez para a reforma do Beira-Rio. Em maio, tu disse? Eu falei em maio. É. Nós estamos em setembro. Visando a realização de jogos pela Copa das Confederações e também da Copa do Mundo. Desde então, as obras estão paradas esperando pela assinatura do contrato. O Inter começou por conta própria fazer as reformas, né? E na arquibancada que começaram a reforma, tem mato. Já tem mato. Sabe, já cresceu o matinho. Construção abandonada? Sim. É evidentemente que foi um planejamento, né? Em compensação, a construção da arena do Grêmio tá pegando fogo, né, cara? Pô, que louco isso, né? Não, não tá pegando fogo, não. Estão ateando fogo, né? Querido Cagê, né? Querido Cagê, me desculpa, não há necessidade, né? De retomar alguns assuntos. Não, tá bom, a manchete é do arquirrival. O Andrade Gutierrez é a mesma empresa que tá fazendo o estádio de Fortaleza, que tá bem adiantado. Mas o detalhe é o seguinte, a Porto Alegre ainda corre um risco de perder a Copa das Confederações em 2013. Seria um grande teste pra cidade, pra ver se vai ter hotel, se vai ter restaurante e tudo mais, né? E além de trazer um monte de gente. Uruguai, a Espanha vão jogar. Quem mais vai jogar a Copa das Confederações? Tem mais times ainda sendo na Ásia, o Ceni e tudo mais. Estados Unidos. O Japão sempre joga a Copa das Confederações. E Porto Alegre tá perigando não receber. Tá perigando não receber. Ônibus passa sobre o pé de passageira em Florianópolis. Quem era o motorista? Almir. Exatamente. Almir. Foi ali na linha. Na plataforma A do terminal de integração do centro. Olha aí, Almir. Aconteceu hoje às 3 da tarde, exatamente. Eu conheço a musa do T100. Porque aqui tem eleição de musa do terminal. É mesmo? A musa do T100 é ali de Forquilinha. Pô, demais. Olha só, hein? O acidente ocorreu enquanto o ônibus estava manobrando. E após o primeiro atendimento, a mulher foi levada ao Hospital Celso Ramos. E não há informações de como passa o pé. E a dona do pé. O ex-pé. Ela tem pé chato, né? Putz, cara, passar agora com um ônibus em cima do pé, deve frio, ser, né? Casca grossa. O gordo, uma vez a gente tava em Ribeira, o gordo foi atravessar a rua olhando pro outro lado, o gordo meio abostado, e aí um carro parou, e era um congestionamento na fila. E aí ele chegou e parou, e o carro parou com o pneu em cima do pé do gordo. E o gordo fez assim, ó, não consigo sair. Bati no capô, e o cara olhando pra ele, pensando que era assalto. Pá, não sabia o que ia fazer. Né? E aí ficou uns 30 segundos em cima do pé do gordo. Tá louco. Mas não deu nada. Quebrou, né? Quebra. Hoje tá aí o gordo. Por isso que o gordo é assim, né? Greve dos bancários. Chega ao sétimo dia e lotéricas começam o mês com intensa movimentação. Sindicato dos Empresários Lotéricos requisitou reforço policial especialmente para esta semana de pagamentos. Meu Deus. O Sindicato dos Bancários calcula que a adesão à greve supere 70%. Segundo o sindicato, não há risco de os serviços de autoatendimento, como o abastecimento de caixas eletrônicos para saques, por exemplo, serem afetados, mesmo que a greve persista. Ah, mas seria o caos, né? Ficar sem grana em autoatendimento. Aí é o caos. Aí os banqueiros têm que aumentar o salário dos caras. Eu não entro num banco. Eu não entro num banco há mais de um ano. De entrar num banco pra pegar sacar dinheiro, sacar tu não dinheiro sabe. É saque eletrônico. Saque eletrônico. Eu tô falando de banco. Mas tu sabe por que não? Eu acho que não para o saque eletrônico, porque esse serviço de colocar o dinheiro é terceirizado pra empresa de segurança. Exato. Mas quem sabe não aumenta o salário dos caras logo. É melhor, né? Desde que eu acho. Os bancos não têm tanto lucro assim. Cara, se tem uma categoria que ganha dinheiro no Brasil é banco, velho. É que mais ganha. Impressionante. Por isso que eles ganham. Por isso que eles pagam o custo. Tem determinados bancos que é o funcionário do banco que trabalha ali de colocação do dinheiro no caixa. Ah, sim. Aí sim. Ah, não, mas aí em agências bancárias mesmo, não. Em terminal de exato, em terminais de autoatendimento, multibanco, assim, aí sim são empresas de segurança. É. Por 10. Cara, e por último aqui, ó, aproveitar para fazer uma pergunta pro nosso ouvinte. Querido ouvinte, você, listener, dear listener, você abriria a carteira, tiraria uma nota de R$100 novinha e rasgaria? Sim! Quem disse sim? Ora quem? Ora quem? Porra, que isso, cara? Claro que não! Nem de 100, nem de 50, nem mesmo de R$2, porque ninguém aqui é maluco! Só que tem o seguinte: fazer ou renovar o seguro do seu carro sem cotar com a HDI é exatamente isso: é rasgar dinheiro. Em geral, muito dinheiro, e não é só uma nota, não. Aqui mesmo no programa a gente já contou vários casos de ouvintes que economizaram 100, 300, R$500. Contratando o seguro com a HDI. Então não vacila, não rasga grana. Pede pro teu corretor cotar com a HDI Auto, o seguro que não é superior só no preço. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor. 6:12, quero mandar um grande abraço pro nosso querido Cacau Menezes, que estava aqui até agora apresentando o Macrofonia. Obrigado, na Atlântida. Brother. De nada, Cacau. Obrigado, parabéns, brother, pelo teu presente, o presente Maria que tu Cláudia. Nos dá a todos da Rede Atlântida Santa Catarina, entre 5 e 6 da tarde. Obrigado, de segunda, brother, a sexta. Cacau que me confessou agora que tá apavorado com a situação do Leão da Ilha. Tá rebaixado, né, brother? Pô, que dureza, né, cara? Tá. Aliás, hoje, 8 da noite, tá bola rebaixado. Nas costas aqui na Atlântida. Bola nas costas misturado também com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina falando de futebol. Que certo, maravilha. Porazinho? Tudo certo. Fatos do dia! Fatos do dia! Girina! Volta no Pretinho Básico, atendendo ao apelo popular, os flatos do dia com KG. Bem soltinho, Cid. Essa é nova, é muito bom, isso. Cidão. Passou a tarde na piscina. E aí, Girina? 2:10, Aline Moraes troca beijos com o namorado no último dia do Rock in Rio. Opa! 2:10 da madrugada, né? Já tava rolando o System of a Down, um show bem bom pra trocar beijos, né? Tava no hotel ainda. Que horas? Que horas foi? De língua, né? 2:10. A última música do Guns foi às 5 da manhã. Sim, quando eu acordei. Cara, eu não vi o show do Guns. Alguém viu o show do Guns? Ninguém viu as músicas. Oficialmente ninguém viu o show do Guns. Tinha um cara parecido com o Axl Rose no palco, uma banda parecida com o Guns N' Roses, mas ninguém viu o show do Guns mesmo. Ninguém certo. Viu. Na última música, realmente estava bem difícil, e quando ele foi se despedir, piorou ainda mais. Eu li no Twitter que o processo de Tim mais ação do Axl Rose é um processo irreversível. Tim mais ação. E a outra, aquela do Corinthians, como é que é? Ah, o Kleber Machado disse que o Corinthians está interessado no Axl Rose. Que beleza. Foi boa. 4:11, Flávia Alessandra namora o marido na última noite do Rock in Rio. 4:11 da manhã. Aí já tava o Axl Rose. Depois do show do durante o show do Guns. Que mau gosto. Mau gosto duplo. O cara, ela namorar ele e ainda ao som do show do Guns. Mas por quê? Tem a Santa. Desculpa, eu não peguei essa manchete. Poderia. Vai, próximo. 6:11, Mariana Fusco conhece diferentes pontos turísticos. A Mariana Lusco Fusco. Grande Mariana Fusco. Maravilhosa. O carro dela é maravilhoso, é fosco. Por que tu não vai falar? E tu deveria saber quem é a Mariana Fusco. Cara, tu é apresentador dessa parte do tudo programa. Tudo bem, eu sou apresentador, eu não tenho obrigação de conhecer. Tem sim, na verdade tem. A Mariana Lusco Fusco. Se não tiver legitimidade pra apresentar, não vai apresentar. A Mariana Lusco Fusco tá sempre de farol aceso. A Mariana Fusco é uma das maiores fãs da tribo, tá sempre no camarim. Sempre lá. Tua credibilidade é fundamental nesse momento. Exatamente, Pi, boa. Então, aqui, por exemplo, já tá no meu território. 8:32, Vera Fischer faz compras em papel. Papelaria do Leblon no Rio. É importante. Tava comprando papel, tá? É a vida dela. Não, não mais. Não, ela tá comprando papel mesmo de cadela. Porque ela ficou 2-3 meses numa rehab. Saiu agora e tá tentando voltar ao normal. Que papel, hein? Pô, que história cabeluda, hein? Que papelão, hein, Jarinha? 10:37, Lady Gaga dá beijo em policial nos Estados Unidos. Beijo! E o pior é que... vocês não têm nem vergonha, cara. Que galera? Eu já beijei um policial. Na boca? Não, na bochecha. E ele fez o quê? Ele me liberou. Bom, tá dito. Me liberou na blitz. Meio-dia e 12, Herbert Viana tem de fã em aeroporto do Rio. Ele foi um tempo atrás, eu já vi o Herbert Viana atendendo. Ele é um cara muito assim solista. Atencioso, solista. Eu lembrei da entrevista de entrada de palco no último Planeta Atlântida que ele deu pra mim. É, foi um troço assim sensacional. Ele é muito legal, cara, assim, ó, né, não dá pra fugir, tá? Não dá pra fugir do assunto. É, todo mundo sabe que o Herbert Viana, ele não nasceu de óculos, ele não era assim. Não era. Né? E ele não era também tetraplégico do jeito que ele é. Paraplégico? Ah, desculpa. É. Paraplégico. Só da cintura pra baixo, né? Ele tá paralisado. E assim, ó, é muito deprê, cara. A gente que conheceu o Herbert Viana lá no início dos Paralamas do Sucesso. É uma situação chata, toda difícil, a vitalidade, né? É muito constrangedor, infelizmente. Mas é constrangedor assistir a um show dos Paralamas. Mas quanto mais a gente vê. No sentido da dor, me dói ver o Herbert Viana. É um exemplo de superação extrema. Ok, né? Isso é outra coisa. Olhando pelo lado positivo, é um exemplo. Ele levantou e deu a volta por cima. Aí tu pega assim, ó, tu pega os colegas de banda dele, engraçadinho. Tu pega os colegas de banda dele, o Bi, o Barone, o João Fera dos teclados. Pô, os caras tocam ali, cara, sabe? É como jogar uma partida de futebol sério, sem sorriso, entende? Parece que não tem alegria durante o show. Eu tava vendo Titãs e Paralamas no Rock in Rio, cara, e parece que é um show meio deprê, meio pesado, meio nebuloso. Os Titãs que ano que vem saem numa turnê de 30 anos, vão reunir todos os sete que sobraram. Pra quê? Morreu Marcelo Fromer, e os outros que sobraram, o Nando Reis, o Arnaldo Antunes e o Charles Gavan, que não estão mais na banda, eles vão estar nesse show de 30 anos aí. Titãs, a banda que não se entrega, brother. Vai, esse dia tem o Arnaldo Antunes tocando no palco desse... É que um personagem tem prioridade, né? Então, vamos lá. 14h55, Fiuk embarca no aeroporto do Rio com a namorada. Olha aí. Ah, tá namorando. Fiuk deu uma entrevista esses dias aí, bem louca, hein? Tentar lembrar, ele assumiu que usou drogas. Ele vai ser um mulherengo numa nova novela da Globo aí, né? E aí falou que a geração, que as meninas dessa geração estão perdidas porque elas começam muito cedo a sua carreira. Sua vida sexual. Né, e se entregam de uma forma fácil, diz que não é certo isso, que não tá legal isso. Ele acha errado uma menina de 20 anos já ter feito amor com vários 20 caras e essa geração vai chegar, sei lá, aos 30 anos sem saber com quem casar. Bah, eu sou obrigado, eu acho que concordar com o Fiuk. Impressionante, né? O Fiuk falando uma coisa assim. Não, e outra, cara, assim, ó, essa gurizada aí, quem tem filho adolescente, sabe? Pi sabe. Pra essa galera é tudo muito rápido agora, tudo muito descartável, tudo. Vamos logo que o mundo vai acabar. Vocês são preconceituosos. Não, cara. O mundo é novo. O mundo é um novo mundo, não é a tua época. Não, é perigoso, cara. É perigoso. Nos anos 50 se discutia na juventude. É perigoso. Nos anos 70 se discutia também a juventude. É perigoso porque se perde um pouco a noção de Ale, não peça. Que Ale, cara. Não peça. Não teria água de melissa no prédio, hein? Não peça para o mundo voltar pra sua época. O mundo não vai voltar pra sua época. Dá uma cadeira pra mim, Pérez. Tá bem. Cajezinho, vamos acabar? Vamos ver, né? Vamos tentar. Vamos seguindo, vamos subindo, morro. 16h34, Ricardo Pereira circula com a mulher grávida e cunhada no Rio. Opa, com a cunhada. Então quer dizer que a mulher é grávida e foi cunhada? Não. Ricardo Pereira levou a cunhada no Rio pra passear. Levou uma cunhada no Rio. Esse cara, palmas a todas as cunhadas. É um cara. Eu diria que o Ricardo Pereira é um cara inteligente. Levou a mulher. E é português. Ricardo Pereira. E agora, questão de 16 minutos atrás. 16? 16 minutos. Não mais do que travado. Isso. 16 minutos atrás e essa vai pro pó. 18 horas e 4 minutos, é isso? Núbia Oliver faz tatuagem na região lombar. Essa eu me despeço dos pratos. lombo. Olha, tem um monte de mulher que bota no lombo tatuagem com o nome do atual namorado. Não, é legal. Aí depois não, se arrepende. É legal, risca, bota um monte de X em cima do antigo e depois bota outro. O problema é não, vão... aí é legal fazer, tipo, contagem. É, ela fazendo a contagem. O lombo é entre... Ali mesmo, ali. Em cima da bunda. A mulher que faz e nos ouve agora, que fez, China, aliás, né? Poderia mandar um e-mail. Poderia, eu gostaria que mandasse e-mail. Podem ser várias mulheres. Com fotos? Pra dizer... Como decidiu contando fazer a história da tatuagem. Porque elas mais fazem ali. Eu tenho uma certeza absoluta na vida. Não existe uma virgem com uma tatuagem ali em cima. Não existe. Não, peraí. Elas botam o tribal, aquele que é o mais tradicional. No lombo é o tribal em cima do biquíni, né? Virgem não faz isso. É o mais tradicional. Amaral, virgem não faz isso. Eu acho que virgem não faz isso, eu sei pela minha família. Eu acho que virgem não tatua. Bom, enfim. Atenção, pessoal. Bom, Cagê, eram esses os flatos do dia, Cagê. Graças a Deus. Tá bem, vamos girar aqui então. Vai daí, Mr. P. Já vamos com o Cristiano Manuel do Pé para começar os trabalhos. Mr. P. Senhor P. Eu já comi. Cristiano Manualdo foi numa segunda-feira como a de hoje. Segunda-feira. Foi até uma loja de sapatos. Escolheu aqui, escolheu ali, olhou aqui, olhou ali. E acabou se decidindo por um par de sapatos de cromo alemão. Fantástico. Mas, cromo? Maravilhoso. Cromo alemão. Muito bom escolher. Não, seria couro. É. Cromo alemão. Cromo. Sapato de cromo. Cromo alemão. Não, então me explica. Tá bom, me explica. Cromo alemão, não conhece? Não, nem, Léo. Mas não, diga. Não é o grande bambambam da moda? Não é o entendedor dos assuntos da moda, do creme? Não. Cromo alemão, um dos melhores sapatos do Brasil. Ah, tá aí, ó. Mas é alemão. Esse é alemão. Do Brasil importa. Ali de Novo Hamburgo. Brasil importa. Novo Hamburgo. Tá, e aí? E aí? E aí que o vendedor entregou o sapato pra ele, mas fez uma advertência importante. Olha, o senhor só não repare e tome bastante cuidado, porque esses sapatos, eles costumam apertar os pés nos primeiros 5 dias. Pum! Ora, pode imaginar, não tem problema, disse o Cristiano Manuel. Sim, a gente concluindo, percebemos. Concluindo, logo depois, em seguida. Boa. Eu só vou usá-los no domingo que vem! Piada do Potter! Tem que avisar daí, né? Avisou? Eu sou o único ligado. Tem que manter contato visual, né? Avisou demais. Quem vai chegar mais tarde também. Vamos de novo, então? Piada do Potter! Apoio! Salão Márcia e Mona, enquanto a Márcia corta a Mona Lisa! Conversa entre duas crianças no ventre de uma mulher grávida. Ai, que amor! Os dois bebezinhos lá dentro ainda, né? O primeiro pergunta pro outro. Você acredita na vida após o nascimento, KG? Eu acredito. Tem que haver algo depois do nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Bobagem! Não há vida após o nascimento, cara! Como verdadeiramente seria essa vida, então? Ah, não sei exatamente, mas certamente haveria mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com os nossos próprios pezinhos e comemos com a nossa própria boquinha. Mas isso é um absurdo, Carlos. Caminhar é impossível. E comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta, cara. Eu digo somente uma coisa. A vida após o nascimento está excluída. O cordão umbilical é muito curto. Na verdade, certamente existe algo, Potinho. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá depois do nascimento, cara. O parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida é nada mais do que angústia prolongada na escuridão. Meu Deus. Caramba, hein. Eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe. Ela cuidará de nós, Potinho. Mamãe? Eu acredito em mamãe, Caju. E onde que tá a mamãe? Onde? Em tudo à nossa volta, Potinho. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela tudo isso não existiria, Potinho. Eu não acredito, Carlos. Eu nunca vi nenhuma mamãe. Por isso é claro que não existe nenhuma. Essa é pra você ficar pensando. Nossa, hein? Né? No momento de reflexão do Potinho. Michele Luiz mandou pra gente. De reflexão ou ninguém entendeu. Não, é uma metáfora, né? É uma metáfora sobre a vida após a morte. Agradecer ao Mr. P pelo nosso esforço. Obrigado, P. Por não ter prestado atenção, ter acabado com... Quase gastei a voz aqui. E aí, Porazinho? Olha aqui, ó, meu. Fala, falar Porazinho. Vou falar de mulher. Fala de mulher. Então, mulher é coisa que tem de sobra aqui, mas né? Aqui e em todo lugar, especialmente em Porto Alegre, porque onde a tua mulher tá te ouvindo, Porazinho. Mas a minha mulher, eu sei que tá me ouvindo e eu quero aproveitar esse momento. Vai, Porã, vai, chora. Atenção, pessoal. Vai, te ajoelha, meu. Aproveitar esse momento pra dizer que a amo. Mó, fez merdinha. Que tudo aquilo. Fez uma merda muito grande. Aquilo tudo que. Você só me ferra nesse programa. Não, tu te ferra sozinho, né, cara? Sozinho, cara. Deixa eu terminar, deixa eu concluir. Aquilo que eu disse ontem à noite já passou. Como assim? O que, que tu disse, pô? Eu disse umas coisas pra ela. Pra ela, por telefone? Eu disse umas coisas pra ela. Por telefone? O que, que tu disse? Ah, eu disse umas coisas pra ela. Eu ouvi tudo. Eu ouvi também. Eu ouvi toda a história. Sabe, por aqui, eu tava anotando hoje de tarde ali no hotel que a gente tá hospedado. Dá pra ouvir tudo do outro. Dá pra ouvir tudo dos outros quartos, cara. Então tu fala baixo da próxima vez. O Potter gritando também no quarto. Opa! Com a namorada dele, tava brigando com a namorada. Era show do Sista na namorada. E aí, pô, tu ia falar de mulher, pô. Coisas que toda mulher, coisas que toda mulher deveria saber. E você, mulher, deveria saber. Programa. Cozinhar algo além do miojo e do ovo frito. Pô, claro. Porra, alguém óbvio. Tinha que falar isso. É uma coisa isso, muito pior do que homem machista é mulher que não sabe cozinhar. É, pô, pelo muito amor de Deus. Muito pior. Ninguém tá pedindo pra você ser a melhor cozinheira do mundo, né? Mas só miojo e ovo frito não dá. Tem que saber fritar um bife, né? Aí porra? Assim, não segura o guerreiro. É que ela não faz segura assim, o guerreiro, segunda-feira. O gato guerreiro. Aí o guerreiro vai ter que comer fora de casa. Que isso, porra. Opa! Né? Que isso, porra. Precedente. Porra, não faz assim, porra. Porra, segunda, miojo. Muito bem. Terça, ovo frito. Quarta, ovo frito com miojo. Quinta, miojo com ovo frito. Não dá. E na sexta, o melhor da semana e repete. Muito bom. Tá aqui uma coisa na lista que eu discordo. Assistir futebol. Eu acho que mulher, quando tá assistindo futebol, principalmente quando é o teu time no coração, só traz azar. Não, eu acho que, assim, ó, mulher, o prazer que a mulher tem de ver uma novela, o homem tem de ver futebol. Exato, é boa. A Tadeu Schmidtização do futebol foi uma porcaria pro homem. Porque era a mulher passou a gostar. A mulher se interessa futebol, Gol, não é um lugar que eu quero ficar ouvindo uma mulher atrás da minha cabeça não, gritando. Tu imagina. Ai, esse jogador não joga nada. A nossa experiência ontem no Alan Scarpelli. Saudade, né? Do Wilson. Menina, vocês não entendem. Vocês não entendem de cara, futebol. O goleiro do Avaí buscou uma Avaí bola. Do Avaí não. Desculpa, do Figueira. Buscou uma bola, cara, a bola ia no cantinho, o goleiro se esticou, buscou a bola, saiu mascada, bateu. Que saudade do Wilson. A gente ouviu atrás a mulherada gritando. O Wilson é o antigo goleiro. Ele é o atual goleiro, mas tá machucado. Sim, esse negócio do Tadeu Schmidt é realmente importante falar. Porque, era bom o tempo do Léo Batista, vendo. Peraí que eu vou ver os gols no Fantástico. Isso. Agora tu não me incomoda. Vamos, vai lá. Era um porto fazer seguro. Vai lá fazer o ovo e o miojo. Amor, vamos ver os gols com o Tadeu. Sem falar que o Tadeu não é tudo aquilo de legal, né? O Potter teve uma passagem com o Tadeu Schmidt na Copa. Diz que o Tadeu não é tudo mal aquilo caráter, de legal. Caráter. E aí nós temos que estar restou. Uma brincadeira que eu fiz com ele. Na verdade, uma pergunta que eu fiz, ele não gostou do cala boca Tadeu, que rolou na Copa, né? Sim. Que ele disse que nem os filhos dele ele manda cala boca, que é uma falta de respeito. Não tá sabe rir de si mesmo. E pra completar, ainda a gente tem que responder pra mulher algumas coisas que ela pergunta durante o tempo que o Tadeu tá apresentando aqueles troços. Aí o jogador faz uma rachada. Se perde, né? E a mulher pergunta, mas o que foi isso que ele fez? Eu tava secando o Grêmio na final da Copa do Brasil 2001, aí chegou uma gurizada, nós morávamos entre 12 pessoas e chegou duas gurias lá em casa e a guria chegou assim: que isso? Botafogo e Alemanha? Era Grêmio e Corinthians. Era Grêmio e Corinthians. Nem com Botafogo e Alemanha jogar. Não dá. Mulher tem que ficar afastada do jogo de futebol. O que mais, Porazinho? Outra coisa que mulher tem que fala saber pra ela, é se maquiar. Boa! Né? Isso aí. Algumas ficam parecendo tipo um guaxinim, né? A Emily Winehouse, né? Ficava que nem a Emily Winehouse. Cara? Mulher maquiada que nem guaxinim não dá. O homem gosta da maquiagem natural. A maquiagem que não aparece. O homem gosta de mulher sem maquiagem. Tu viu que eu não falo as palavras até o final. Claro, mas que tá ficam parecendo um panda, não fala, né? As palavras homem que é homem não usa plural, é isso aí. Homem que é homem não usa plural, é isso aí. 18 e 30, porã. Né? A maquiagem é boa quando você não sabe o que ela fez. O que será que ela fez? Ela botou uma sombra. É maquiagem definitiva, né? Se dá pra ver o blush, é porque não ficou legal. Maquiagem boa também que não mancha a fronha de travesseiro. É. Meu Deus. Jogar videogame, você pode até não gostar, mas é uma boa oportunidade de ficar por perto do namorado, muito mais mais tempo. É. Fica a dica, fica mas a dica. Não concordo, mas eu desculpa que o homem que joga muito videogame também é viado. Tá deixando de lado alguma coisa melhor pra fazer. É a idealização dos videogames, ação da fidelização. Outra aqui, ó. Tô preocupado com essa explanação do Paulo. Quem? Não, eu já passei dessa fase. Tu já jogou? Boa, tu tá com teu filho, tu joga uma partida com o cara, exato. Aí o gurizão vai ficar enquanto a mulher lava a louça, né? É um papo aí, BBA, Gran Turismo 5 com teu filho, já jogou? Mas no Play 3? Só tem pirata, por aí. É aquele lá que dá pra atropelar um monte de criança. Vai que é aquele que atropela as crianças? Não. Outra coisa que mulher deveria saber é ser copilota, né? Numa viagem de carro, ajuda muito ter uma mulher que não dorme depois de 15 minutos de viagem. Não, mulher não tem que falar nada. Porque aí vai dizer, tá correndo demais, amor. Vai devagar. Dorme. Quer correr, vai sozinho. Agora essa lista, então, a gente não concorda com quase nada. Isso aqui foi uma mulher... Não, foi um homem que mandou, cara. O Sandro Belon. E tem mais um. Sandrinho. E tem mais uma. Saber beber é péssimo quando o homem sai com uma mulher e três copos depois ela tá trocando as pernas. Não, mulher que não sabe beber é a pior de todas, porque ela vira uma louca da noite. Eu discordo. Eu quando eu bebia, quando eu saía, eu preferia essas aqui. Tomar três copos e já era, velho. Não faz tanto tempo. Como assim, pô? Não faz tanto tempo. Calma, Porã. Cara, eu queria só mandar um abraço pra você que tá saindo agora do túnel em direção à ponte, em direção ao continente, saindo do túnel em Floripa. Do sul da ilha ali, em direção à ponte. Tem mais ou menos uma hora e meia ainda pra você chegar na ponte. Que isso. Boa sorte aí, tá bem a situação, hein? Quem tá saindo do túnel, perto da rodoviária, túnel da Conceição, né? Também. Que é a mesma situação de quem tá indo pra ponte aqui em Floripa, é a mesma situação pra quem tá indo pegar a BR-116 em Porto Alegre nesse momento. É verdade. O cara vai padecer até chegar ali na Ubra, na Fevale, na Unicinos. Vamos fazer uma brincadeira! Vamos fazer agora que vamos aproveitar que estamos aqui. Calma. Dá pra ver aqui de cima os carros, vamos fazer. Se você tá ouvindo pretinho, bata no carro do outro. Não, que isso, amigo? Só uma encostadinha. Abre a porta. Isso, todo mundo abre a porta. Não faz isso. Podia um cara correr pelado na ponte. Agora, nesse momento. Ele é louco, mas ele não é burro, né? Agora ele não vai correr. Arthur Gubertização do trânsito. Ô, meu, 6:30 PM, aliás, 6:57 desta noite de 3 de outubro de 2011. Estamos em Floripa falando para todo mundo via Rede Atlântida, com as antenas da Atlântida em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e para todo mundo mesmo pela internet, atlântida.com.br, e também pelo aplicativo da Atlântida no iPhone. Lindo. Aliás, tá demais o aplicativo novo da Atlântida. Não é atualização do anterior. Você tem que excluir o anterior e baixar o novo aplicativo na App Store de graça. É lógico! Duas ofertas da nossa audiência para esta virada de 6 para 6:30, aqui 6:30 para 7. Depois de levar um chifre da minha ex-futura esposa. Nossa senhora! Esse virou bom. Ele levou um chifre da ex-futura mulher. A noiva. Mas, olhando por essa ótica, foi legal ele levar um chifre antes. Antes, é verdade. Porque senão ele ia passar levando chifre no casamento, cara. É, né? Poderia estar com tudo hoje, hein, pessoal? É verdade, Ele resolveu acabar com a festa aqui, ó, e se desfazer de alguns bens que fariam parte da casa nova com a ex. Eu posso dar mais uma dica? Não pode. Desculpa. Pode. Se você vai casar, não compre esses bens. Vem zicado já, né? Vem zicado. Só para solteiro. Para de melar o troço do cara. Rafinha, olha só. Tem um monte de solteiro aí, né? Se existisse zica, o Porã não tava aqui, né, meu? Perguntar pro Rafinha. Ô, Rafinha, tu que... Calma, ó, debreia. Tu que é solteiro? Não. Tu tá precisando de lavar louça? É, sim. Lava-louça tá vendendo uma lava. Tá precisando de refrigerador também? Não. Passei. Bom, então é o seguinte, ó. Tá solteiro? Agora tô. Tua namorada foi pra Alemanha, né? Te abandonou? Não, já voltou. Te abandonou? Ficou lá com o alemão. Não foi Alemanha. Mas tá abandonou, não, rapaz. Continuando. Tá pra Europa, né? Não abandonou nada, voltou, rapaz. Voltou pra ti? Voltou. Não, voltou. Vem cá, mas deixa de ser esquisito, cara. Achei que tu ia largar o caju, porra. Achei que tu ia largar o caju pra voltar pra ela. Continuando aqui, ó, o corno que é o... Desculpa. Opa! Como eu estou precisando de grana pra curar as feridas da chifrada, estou torrando os seguintes bens. Vai gastar muito dinheiro. Lava-louça Electrolux, 12 serviços em inox, nas lojas está por 2.800, ele está pedindo 1.800. Cara, quando é que eu vou pagar 1.800 reais? Como dói a dor de um corno. Isso aí foi a louça. Dói mais ainda. No mínimo mil reais, já tá pedindo. Que pediu pra ele comprar isso aí. Imagina, ele não conseguiu nem desovar tudo isso, sendo rejeitado. Pô, mas desovou a vaca, né? Desovou a vaca, já tá bom. 2.800, ele tá pedindo 1.800, refrigerador Electrolux DI80, em inox também na loja, tá 4.000 e ele tá torrando por 2.500. Esse tem água gelada na porta, que é um sonho de consumo. Ah, é legal torrar. Pegar água na geladeira. Certo de contar com o apoio de vocês, desde já agradeço. O e-mail pra você comprar estes dois produtos é vendolavalouca@bol.com.br Lava louca. Podia ter feito o e-mail. Comprar uma lava louca. Tudo, arroba. Que isso, porra? Para de botar o cara pra baixo, porra. É, cara, já chega a mulher. Pode voltar contra ti, porra. Se nunca tivesse dado na guampa, né? Tá o bambambam, né? Agora tu é o bambambam. Eu já fui corno muitas vezes. Agora tu tá em Floripa, Majestic. E não tô nem que ser de novo. Por motivos financeiros, isso depende muito de ti, porra. É. Por motivos financeiros, estou vendendo uma BMW 325 Sedã, ano 94, 95, cor vermelha, o carro é automático, banco em couro, teto solar, quatro portas, segundo dono, carro em ótimo estado de conservação, manda e-mail quem envia fotos. comercial292@hotmail.com com o Júlio. comercial292@hotmail.com pra comprar a BM. Quanto? Do cara. Só o pessoal não que não mandou tem o preço pra anunciar. Quanto é que tá isso aí? Uns 18 mil? Deve estar uns 20 mil, mais ou menos. Por show cima, de bola! Assim. Vamos lá! Vamos, Luizinho! E aí, querido? Tu tá na pilha hoje, né? Tamo bem tratado em Floripa, pessoal! Muito bem tratado em Floripa, tratado como Floripa. Sempre. Muito obrigado a você. Comer um peixezinho? Que é Ilhéu, que é manezinho da ilha, que é florianopolitano e nos trata muito bem aqui. Comer um pirãozinho? Pirãozinho. Comer umas pombinhas? Não. Mas pomba? Não. No mercado? Não. Coisa no mais mercado, boa. Com no mercado público? Carne de pomba, parece frango. É mesmo? Coisa mais gostosa do mundo. Coitado dos bichinhos, homem. Tá louco, passa a doença. Pomba não é frango, pô. Coisa mais gostosa do mundo. Tem asa? Ah, é. Coisa mais gostosa do mundo comer uma pomba. Eu já comi. É e a oferta, Almeida? Vamos girar o programa. Gira. Gente, estamos aqui com o Mictim Products. Mictim Products Piratos apresenta. Seguinte, gente, um capacete, produto pro trânsito. Muita gente tá parado no trânsito nesse momento. Muita gente. Você que tem moto, e aí o trânsito fica meio apertado, complicado, você fica, não sabe o que fazer, não dá pra ouvir o pretinho direito, porque pode bater. Então, capacete com viseira. Aí você fecha o capacete, na viseira tem um LCD. É um capacete com TV digital ao mesmo tempo. Pô, que demais, dá pra assistir a Band, dá pra assistir a Band, dá pra assistir a EBS, que pega. Pega. É que melhor pega, né? A Record, a RedeTV. Não, o que importa é que pegue a RBS, que é a melhor imagem, né? A RBS pega sem antena, cara. A RBS é a melhor de todas, né? É verdade. Melhor de todas. Mas as outras nem precisa ter, na verdade. Às vezes tá no intervalo ali. Novela das nove, onde é que tu vê? Né, RBS? Jornal Nacional, onde é que tu vê? Né, RBS? Vamos dar uma olhada no Datena. Futebol, onde é que vê? Né, RBS? É verdade. Tela Quente, onde é que vê? Vê na RBS. Jornal do Almoço, vê onde? Vê na RBS. Patrola, vê onde? Vê na RBS, é isso aí. Então o motoqueiro ele já tem entretenimento. Agora, pra num trânsito que tiver chato, já liga ali uma televisão. Muito bom, é uma invenção espetacular lá na Europa, que é um capacete que ele é uma manta. Com coisa nossa, manta. Coisa nossa também. Sabe uma manta assim no pescoço pro frio? Uma pashmina. Pra tenda de bicicleta. Só que aí tu aperta o botão e ele te protege. Assim. Exatamente. Pô, demais, e aí tu desaperta e ele vira uma manta. Pô, demais, hein? É capacete, onde foi isso aí? É, na Europa. Na Europa também. É um sucesso capacete com viseira. Vocês já foram pra Europa? Não. Nunca foram? Então posso dizer que é um sucesso. Quantas vezes já foi pra Europa, amigo? Nunca fui. Como é que tu sabe? Exportação, né? Exportação. A gente vê na internet hoje em dia. Rede mundial, né? E tem agora um novo produto, o cinto de segurança flexível. Como é que é esse, Almeida? Que é um cinto feito de látex, pra dar mais liberdade de movimento. Interessante. Pô, látex super resistente. Não, é muito resistente. Mas tu vai ter a tua possibilidade de se movimentar mais no carro. Aí pra segurança massa, roupa. E aí tu não consegue caminhar dentro do carro? carro. Não, né? Tu quer pegar uma coisa no, no porta-luva, não consegue. Então esse negócio aí, tu tem um cintinho. Então tu. E aí lá, todo mundo acha que o Almir. Toda a flexibilidade do mundo. Que o Almir é desinformado sobre economia e tudo mais, que ele não toca direito as empresas dele. Ah. O Almir sabe tudo. Quanto é que fechou o dólar, Almir? Ah, fechou em 89. Foi o seu Alcemar agora. Banco Central não. Foi meio instável hoje, né? Foi meio instável. Que loucura. Qual é a tua dica pra quem quer comprar dólar? Agora é a hora, né? Não, tá muito alto. Tá muito alto ainda? É? Pode esperar que vai despencar. Tá bem. Pode ficar tranquilo que vai. Pode ficar tranquilo. Muito bom, amigo. Ele vai subir, o Banco Central vai tentar segurar, não vai conseguir, vai subir. Bater lá nos dois, daí vai flutuar. Dali a pouco. Vai bater onde? Recessão. Nos dois. Recessão, dali a pouco recessão. Daí. Acabou setembro. Como é que foi a venda de carro em setembro? Venda de carro caiu 4,79, se eu não me engano, em setembro. A Fenabrave, né? A Fenabrave apontou esse dado aí. Tá demais, hein, Almir? Tá estudando, hein, Almir? Show de bola, né, cara? É a convivência comigo, né, Almir? Comigo tu pode ficar tranquilo. Pô, eu tô não. tranquilo, amigo. Tô tranquilaço. Tinemelé. Tinemelé. A marca do teu boneco, Tinemelé. É show do intervalo. A gente volta em seguida pra tocar o Pretinho Básico ao vivo aqui de Floripa, do estúdio da Atlântida, estúdio panorâmico no prédio da RBS TV em Floripa, no Morro da Cruz. Voltamos em seguida. Já abandonou mesmo, Rafinha? Segura aí. Foi, não quis mais saber. Vou pro da segunda. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. São 12 minutos para 7. Estamos falando de Floripa para todo mundo pelo site da Atlântida, atlantida.com.br, e também pelo aplicativo da Atlântida no seu iPhone. Novo aplicativo tá demais. Já tem aí, doutor Alceu, o seu aplicativo? É batamento. O senhor tem iPhone ou é Xing Ling, o senhor? Eu botei no do Ricardo, doutor Peta. Ah, o Ricardo, homem bem Atlântida. O Ricardo tem o iPhone. E onde é que tá o Ricardo? Demais. Veio para cá, para Floripa também? Não, tá em Porto Alegre, né, doutor Carmelo? Ficou sozinho lá? Mas o senhor veio com a sua esposa. Ela também ficou, né? Ela ficou também com o Ricardo. Ela tá cozinhando pro Ricardo. Pô, que bacana essa relação legal que o senhor tem com seu sobrinho, né? Batamente. Primeiro um ovinho frito, depois um miojo. Aquela coisa. Doutor Alceu, vamos trabalhar então, doutor Alceu. Vai lá. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Qual é a boa, doutor Alceu? A boa é o Bola nas costas ao vivo, né, doutor Peter? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Logo mais às 8 da noite. Debatendo a rodada do PIB a semana. Porque não tem mais nada acontecendo, doutor Mais Peter. Nada, né, doutor Alceu? Acharam os loucos que botaram fogo na arena do Grêmio. Ah, lá. É mesmo, doutor Alceu? São dois. São dois? Um botou o álcool, outro riscou o pátio. Evidentemente, né, o planejamento. Planejamento, né, doutor Alceu? É isso aí. Querido, Peter. É, mas era isso, doutor Peter. Tá para, doutor Alceu. Mas tá uma porcaria. É o que eu sempre digo, quando não tem nada nos esportes, o passe de Maurício Saraiva sobe muito. Imagina hoje o programa do Saraiva lá, o TV Com Esporte Clube. Enche linguiça, né? Uma hora de duração, por que que botou? Quem poderá nos salvar? Maurício Saraiva. Demais. Que bom, né, que nós temos alguém como Maurício Saraiva muito para mestre, nos salvar. Muito mestre. Abraço, querido Maurício. Doutor Maurício. Então, para não comentar nada, KG, a uma hora, falamos pouco, mas o Grêmio teve uma bela atuação de novo, dessa vez contra o Cruzeiro no Olímpico. É verdade. Vamos falar hoje mais sobre isso no Bola nas Costas, a partir das 8 horas da noite. E vocês acham que o Cruzeiro, do jeito que tá, é herança do Joel Santana? Eu tô pra que caia. A minha teoria, é herança do Joel. Eu acho que o Cruzeiro, muito pouco tempo, o Cruzeiro tá também mal, porque todo jogo do Cruzeiro e do Atlético Mineiro é fora de casa. Não tem Mineirão, Eles não têm Mineirão. Todo jogo do Cruzeiro eles viajam 20 quilômetros pra jogar. Jacaré, então não tem o Olímpico, eles não têm a torcida que o Grêmio tem, um jogo em casa, um jogo fora. Todo jogo é fora. Aí ficou difícil pro Cruzeiro, pro Atlético, cara. Não é coincidência que os dois estejam. Sim, além disso, é o campo, é tudo, né, cara? Vendo o jogo ontem, o Cruzeiro não. Olha, tem tudo pra cair. E o Cruzeiro foi o. E vocês se lembram quais eram os times que eram sensação do. No primeiro semestre, Cruzeiro, cara. Cruzeiro e Curitiba. Cruzeiro passou a primeira fase da Libertadores como o melhor da Libertadores. 5-0. Não, e ganhou lá do Once Caldas na Colômbia e aqui perdeu. Isso aí. É verdade. E aí traumatizou. Uma piadinha. Piada do Pote! Apoio! Copos Orientais Cubo! Seu saquê fica mais gostoso se você tomar no cubo! Duas loiras, aí uma olha pra outra e fala assim: Deus disse para amar o próximo. E é isso mesmo que eu vou fazer, porque o atual tá difícil. Nossa! A segunda! E a professora pergunta: por que que demoliram o Carandiru e Glenho? Não sei, professora. Simples, professora. Demoliram o Carandiru porque estão construindo um bem mais moderno em Itaquera. Que custa 1 bilhão, né? Pra quem não tá ligado, é onde tá sendo construído o novo estádio do Corinthians. Aliás, o estádio do Corinthians. Do governo e de empresas privadas, obviamente. Mas o governo também deu uma ajudinha. Eu tenho aqui se os pretinhos fossem os Simpsons. Fetter seria o... o interesse. Fetter seria o Smithers. Secretário Smithers. Smithers. Por quê? Smithers. Que é meio gayzinho. É, o Smithers tem uma... Beleza. Ele coleciona Barbie. Sensacional. É. Eu seria aquele cara meio gordinho dos quadrinhos. Aquele nerd gordinho. O nerd dos quadrinhos. Relaxado, todo escrotinho. Total. O Porã seria o Barney. Gordo, bêbado, tá sempre no bar do Mo. Não mais. Bar, não. Velho, faz tempo seria, que eu não sou. O Cachê seria o pai do Homer. Ah, o vovô. Muito engraçado, vovô. É Abe, né? Abe, o nome. Vovô Abe. Abe Simpson. Muito bom. Potter seria o Bart, sempre aprontando das suas. O Maurício seria o Ned Flanders, o evangélico. Mais certinho. Sim, evangélico. Pior, sempre bota ordem pior, em tudo. Pior. Obrigado pelo carinho. Rodaica. A filha seria a Lisa. Rodaica seria Marge. A mais centrada e sensata, sempre aguentando as travessuras do Potter. O Mr. P seria o Disco Stu, um maluco que vive na época da Disco Club. O Mr. P seria o Mr. P cabeludo, seria o motorista do ônibus do escolar. Ônibus do Bart. Verdade. E eu queria ser o Walkman, né? Isso eu mesmo. Queria ser o zelador ruivo, aquele. Qual é que é o nome dele? Ah, o zelador ruivo é tu, certo? Sou eu, né? Escocesa, aquele. Eu gosto daquele cara. Ele tem tatuagem. Pera aí um pouquinho, Pedro. Valeu, pessoal. Isso foi a demonstração. Tu externaste a vontade de ter uma tatuagem. É, eu tô afim de tatuar. Life is ungift. Ungift. É, no meu braço. Pô, eu tenho aqui frases do Homer Simpson pra gente contar aí, meu. Opa. Estou procurando um médico pra me afastar das bebidas. Quando eu conseguir isso, vou comemorar no bar do Mo. Talvez eu devesse parar de correr alcoolizado e pelado pela rua. Amanhã correrei bêbado, mas vestirei pelo menos um sutiã na cabeça. Estou há 2 meses tentando cortar as unhas do pé. Mas minha barriga não deixa que elas enxerguem. Amanhã irei de chinelo pro trabalho. Puta merda. Soltei 2 puns no escritório. Todos olharam pro estagiário, inclusive eu. Faz 2 dias que eu não tomo banho, mas por que que os banheiros são construídos tão longe das camas? E a última, chega de ficar parado aqui no banheiro da usina. Tem que me mexer e fazer o que o senhor Burns me pediu. Mas primeiro preciso desentalar do vaso sanitário. Leandro do Ponte, Porto Alegre, mano. Olá, meninos do PB e toda a turma da Atlântida. Desejo a vocês uma ótima semana em nossa ilha maravilhosa. Bondilha, como dizia o Mr. P hoje pela manhã no Pijama Show, né? Bondilha. Tá sendo pegou muito trocadilho bonito. Até segunda-feira é bom em Floripa, né? É verdade. E aí, hoje de manhã, ela disse que já saiu de casa às 6 da manhã pro trabalho ouvindo o Pijama Show com o Pi e logo em seguida o trio Pipoca. Aliás, ela disse que a voz do Pi é maravilhosa, ele arrasa com a seleção musical. Beijos a todos, sejam muito e sempre bem-vindos a Floripa. Beijo também para o meu filho Bruno, pro meu namorado Ricardo e para sua filha Júlia e toda a turma da segunda fase da pedagogia da UFSC. Mandou aqui a Marina Schmitz. Moderna ela, né? Pro filho, pro namorado, pra filha do namorado. É maravilhosa. Demais. Esse é o tempo que vocês querem que passe. É o tipo de gente que o mundo precisa, né? O mundo precisa de pessoas esclarecidas, arejadas, esclarecidas. Gente aberta. Sem ranço. Bonito o termo pessoas arejadas. Arejadas. Legal, velho. Eu gosto de gente arejada. Não aleijadas, viu? Não, arejadas. Só pra deixar claro. Agenda do Pretinho pra essa semana. Quinta-feira, balada do Pretinho no John Bull da Lagoa, em Floripa. Todo mundo lá. Sexta-feira, Pretinho Básico no Esquenta do Outubro, na Expresso de Blumenau. E no sábado, balada do Pretinho Básico em Passo Fundo, no Gran Palazzo. Vai ser demais! Vamos, Mepi! Mandar um abraço pra turma toda, que eu de novo esqueci a lista. Mas como, de toda... Pi? Pô, brincadeira, hein, Magnata? De novo tu esqueceu a lista, depois sou eu, né? Comissário do Volpe, que nos conduziu de Floripa a Chapecó, Chapecó a Floripa, que o irmão dele é nosso ouvinte, a família é fã, todos aqueles que estavam no voo. Mas tudo bem, numa próxima. Liga. Jonathan e Rafael da Damilher, do shopping. Estivemos hoje à tarde. Isso, Ilha Shopping, enfim. Né? Eu tava aqui trabalhando, meu. Você sabe onde é, cara? Mas tem o Beira-Mar Shopping. Tá bem, queridos. Calma, não briguem. Tá na hora de a gente acalmar o ambiente aqui, trazer a voz aveludada. Obrigado. De Mr. Cid Moreira. Boa noite. Obrigado. Eu gostei. Eu estou. Cid, tu bebeu? Cid? Hoje à tarde eu estava no hotel, recebi visitas. Quem foi lá? Algumas pessoas. Tipo. Eu não quero aqui expor, como diz o Porta, a minha vida pessoal. Ah, tá bom. Os palestras agora, velho. Tá bom. Eu ouvi uns barulhos, Cid. Não, o barulho era ele dando de cabeça. Eu estava fazendo academia. Eu me exercito. Tava lavando a cabeça, ele fica batendo boxe. Olha a boca. O Porta quis me visitar no quarto, eu não deixei. Ficamos só eu e as quatro. Às quatro da tarde. Ah, tá. Ah, obrigado. Quem é você mesmo? É o Maurício. Maurício, prazer. Você também está no hotel que estamos hospedados. Sim, tô, graças a Deus. Eu vou tomar banho nu na piscina amanhã. Que hora? Cid, não querendo interromper, eu queria te pedir um grande favor. Um favor em nome de todos nós, pretinhos básicos, todos os funcionários da grande Rede Atlântica. Nossa grande RBS, o nosso grupo RBS, afinal de contas, somos todos uma grande família. Queria que tu mandasse, Cid Moreira, um grande abraço pro nosso vice-presidente de produto, senhor Geraldo Correia, nosso ouvinte do Pretinho Básico, que está de aniversário hoje. Parabéns, Geraldo Correia. Muitas felicidades e muito obrigado. Geraldo Correia, parabéns pelo seu aniversário. Geraldo Porã foi o único que não mandou parabéns. É. Geraldo, meu amigo. Vamos lá, Cid Moreira. Juntos, então, esse salmo vai para o nosso querido. Quero dedicar a ele, Geraldo Correia, que está de aniversário hoje. E é, como diz o nosso chefe, o bam, bam, bam da empresa. É isso aí. É o grande Correia, né? Geraldo Correia, lembre-se sempre, posso melhorar minha produtividade? Se você acha que sim, é por excelência. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Obrigado. Muito bem. Vamos lá, Cidão. Esse é um salmo? Cala a boca. Mas Cid. Seria legal. Vou fazer um salmo dedicado a ele. O Cid não consegue focar. Mas seria legal um salmo executivo, só com frases. Um salmo executivo? Ele tem um aqui. Eu tenho um salmo, que é a cara do Geraldo Correia. Sou um vagabundo, eu confesso. Não faz por quê? Não sabem se divertir. Sim, é uma coisa é diversão, outra coisa mas tem que ter coragem. Quem faz é queimação. Quem faz o Cid Moreira é um personagem do Mr. Cid. Isso. Tem que ter coragem. Everton Cunha é o Cid Moreira. Everton Cunha apontou e disse para o Cid. Eu infelizmente vou ter que cortar você. Matrícula 2762. Da turma de 71, já rodei o mundo. E nunca pude encontrar melhor lugar. Eu tenho que olhar a próxima. Tá nervoso, né? Ele se apavorou, né? Aquela parte que fala. Essa parte é legal, ó. Rodolfiaba, salve. Café na cama eu gosto. Com suco de laranja, mamão, iê. Não, a próxima eu não falo. Uma papelada em cima da mesa. Mas tá mudando a letra da música. Amanhã, quando você for trabalhar, tome cuidado. Que é pra não me acordar. Eu durmo tarde. Parabéns pra você. Muito bom, Cid Moreira. Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico, são 7 da noite, a gente promete, estaremos novamente aqui com a audiência da Atlântida, a audiência do Pretinho, amanhã às 13 horas, eu chego um pouquinho antes pra fazer o discorama, o Pijama Show chega às 6 da manhã com o Mr. P, na sequência vem o resto do trio Pipoca, KG e Porã, pra fazer o Pijama Show até às 9, depois das 9, vem a Kênia, vem o Rafinha e vem o Potter pra fazer o Barracão. Comigo, Rafinha. E logo mais a meio-dia, tá todo mundo de volta aí pra fazer discorama, Pretinho Básico. Tamo junto, tamo em Floripa, tamo feliz da vida. Valeu, boa noite, tchau.